Hey, vamos falar agora um pouquinho do movimento que nos resgatou, movimento hip hop. Sem embaraço, chego no arregaço, não disfarço. Verdadeiro hip hop, sem pop, elementos que faz parte do corre. São break, grafiteiros, DJs, repeiros, e ideologia pra manos e minas. Sem demagogia, cê assina. Investe, se desenvolve, cada vez mais forte na sorte. No meio do caminho eu não desisto, corro o risco, mas insisto. Sigo em frente com pensamento positivo, consciente. Representando em qualquer quebrada, esforço, diafragma, estouro na levada. Potencial sem desânimo, sigo rimando, esnobo quem vem prejudicando, apoio quem segue apoiando. Eu não critico o estilo de ninguém, secular, gospel, gangue, underground, vai além. Pois estilo sempre mostra quem é quem, quem é ninguém. Mas modinha sempre tem, eu sei que tem, e você sabe também. Força de atitude, conexão, construindo evolução, esqueleto, reação. Bailarino das ruas, chegue, represente, sempre presente nas rodas. Favela, periferia, lugar humilde é o resultado de um governo fracassado. Mas com trabalho suado, conquistei meu espaço no compasso. Na base, voz ativa, na ginga, aqui as mina trinca e reafirma a correria. Musicalista, chega e uma mina sem falha, minha boca nunca cala, rimadora na elevada. Abre espaço, cultura de rua, hip hop, arte das ruas. Representa a preta que é o que agora olha a sua. Mina da pele negra que representa, preta que faz da filosofia um dilema. Black hip hop no rap somos fortes. Batalhadora vencida na conduta, excelência bruta. Fazendo rimas uma por uma. Conscientização, fabricação de letras. Indústria de composição para brancas e pretas. Para claros e negros sem preconceitos. DJ, risca, risca, instrumenta a ideologia. Sou MC, poetisa, ritmando poesia. Afeto secreto, poeta é meu instinto materno. Regi, prédio, segue no rap, break, grafite, DJ, rap. Humildade é o que vira, hip hop é correria. Lanço um som num tom de conscientização. Quatro elementos predominam, arte das ruas nas ruas. Evolução e cultura estimulam a união. Humildade é o que vira, hip hop é correria. Lanço um som num tom de conscientização. Quatro elementos predominam, arte das ruas nas ruas. Evolução e cultura estimulam a união. Hip hop de verdade, sem desigualdade, sem censura pra todas as idades. Sem discriminação pra quem é satisfação. Pra quem não é, minha rima é destruição. Sou pequena na estatura, mas minha voz é forte nas ruas. Preta que é o meu papel. Animar, enfatizar, mandar ideia consciente, divulgar minha poesia. Ritmologia pra periferia esquecida, que é minha casa, minha quebrada, minha pátria amada. Ideologia da favela representativa, correria, mensagem positiva. Back vocal, canto em playback, não uso back, mas curto cabelos black. Não é via CDEC, informação e estilo rap. Atitude supera, hip hop manifesta, protesta. Venha, confira o clima, rima das minas. Uso calça larga, sou discriminada, já estou farta dessa gente falsa. É meu estilo, é meu ideal, cansei de ser marionete dessa sociedade que fede. Espera a união de manos e minas, rappers de correria. Consciência e humildade é o que vira. Imperativo, só se acontecer, vou proceder. Fala retificada, usada na quebrada. Linguagem intensiva, uso gírias agressivas proibidas para a mídia. Quem é do movimento entende truque, roda shape, escorrega skate. Na pista, skatista, manobra, revira, vira. Suor no rosto desses grandes artistas. Eu continuo rimando um verso a mais. Eu peço paz nas festas de rap, sem treta, sem estresse. Consciência e humildade prevalece. Eu já vejo a evolução, pichação, arte dos grafiteiros, jet nos muros do gueto. Fui alvo fácil pra discriminar em pele clara, mulher no auge. Hoje a minha voz arte faz eco na leste. Inferioridade não vira porte de rimas evolutivas modernistas. Vocabulário periférico, anestesiante pra mente alucinante. Sou criadora, rimadora, compositora do meu som. Representação aqui de pleno flow que faz ser. Satisfação às minas que fazem bom som. Fazemos cultivação de rap, espécie em extinção. Humildade é o que vira, hip hop é correria. Lanço um som num tom de conscientização. Quatro elementos predominam, arte das ruas nas ruas. Evolução e cultura estimula a união. Humildade é o que vira, hip hop é correria. Lanço um som num tom de conscientização. Quatro elementos predominam, arte das ruas nas ruas. Evolução e cultura estimula a união.